Vejo música nos olhos do menino com destino incerto no meio da periferia. A vida é lúdica, às vezes meio lúcida, mas vamos sempre em frente, tipo um cara decente, só pra ver no que dá, sem pestanejar, tendo tudo ou tendo nada, sendo boy ou da quebrada. Pois o fundamento do conhecimento que te traz o esclarecimento é igual movimento sem o qual não se aprende o certo. Com certeza vai morrer de sede no deserto. Mal fica cego de olho aberto now, enxergando a miragem do oásis. Prefiro respirar outros ares, me sinto bem na simplicidade dos lugares, onde a essência flutua na sintonia do embalo, no batuque da cultura pura. Do meu país, do seu país, bem mais raiz, saber de onde veio e pensar pra onde vai. E se for, vai que vai, vai na fé, mete o pé, pois amar o que se faz é o que traz a paz. Deixa a vida te levar, mas veja pra onde vai, não deixa nada pra trás e não cai na rotina, porque tem que saber viver, tem que saber zoar, tem que saber perder, tem que saber jogar. Se tudo é pra valer, não dá pra marolar, é só você querer que tudo vai. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai dar certo. Trabalho, me concentro, vejo cada movimento, não ostento, nem dá tempo. Esse mundo em movimento, muitos lutam contra o vento, outros se deixam levar. Essa vida que voa, nem um dia à toa. Muito sapo na lagoa, procurar outras nascentes e plantar novas sementes. Só assim a gente aprende, não mente pra sua razão. Aumente o campo de visão, veja ao redor. Veja que podia ser pior, mas podia ser melhor. E aí, o que cê quer pra ser feliz? Achar que já sabe tudo ou ser sempre um aprendiz? Olha a cara do teu povo, teu orgulho pra sorrir de novo, levantar e lutar, e lutar, e amar, e beijar, e sorrir, e cantar, e andar com um sorriso no olhar. Só assim libertar já é abençoar minha alma, ilumina meu caminho, que eu vou no sapatinho e um dia eu chego lá. Tudo tem a sua hora e não dá pra contrariar, mané. É, não dá não, não, não, não, não, não. Tem que saber viver, tem que saber zoar, tem que saber perder, tem que saber jogar. Se tudo é pra valer, não dá pra marolar, é só você querer que tudo vai. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai dar certo. Tem que saber viver, tem que saber zoar, tem que saber perder, tem que saber jogar. Se tudo é pra valer, não dá pra marolar, é só você querer que tudo vai. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Tudo vai, tudo vai, tudo vai.